Senhor Deus dos deuses louvar. Maravilha só Ele é quem faz. Bom é Deus ao Senhor, pois amar. Com saber Ele fez terra e céu, sobre as águas a terra firmou. Seu